Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Fado, do nosso canal Senhor Fado, aqui no canal Mundo Antena 9. Edição para esta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014. Já cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico, que espero então que seja do seu integrado. A edição de hoje vai começar com Alfredo Mundo Rei e Aragem. Logo depois vamos ficar com um tema que é bastante conhecido, já um tema recente, chamado Ela Tinha Uma Amiga, do fadista Camané. Ainda para vir também no nosso programa, a música da Raquel Tavares, do álbum Barro, chama-se Madrugadas Serenas. É assim que vamos seguindo e iniciando esta edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Já sabe que espero ter os seus pedidos para o nosso e-mail geral.radio.web@gmail.com. Tendo também, como é lógico, à sua disposição o botão Peça Uma Música presente no nosso site, em qualquer parte do menu, aliás, em qualquer parte do site, está no menu, e assim que entra no site, antes de escolher qual é que é o canal que quer, tem o Peça Uma Música. Basta depois preencher o formulário e enviar-nos. A partir do dia 1 de março vai ter à sua disposição também um número de telemóvel, que depois, no dia 3, vou começar a dizer qual é que é. Para já, ficamos com estes três temas. Aragem, de Alfredo Monterrey, abre as portas deste nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Boa tarde. Cada vez que vejo o mar, tu estás no meu pensamento. É sentir-me a navegar contigo por um momento. Sentir-me a navegar contigo por um momento. No céu azul dos teus olhos sigo a rota bela e pura. Vou evitando os escolhos nesta vida de aventura. Vou evitando os escolhos desta vida de aventura. Tudo no mar é mensagem dos teus segredos tão belos. E sinto na própria aragem tuas mãos nos meus cabelos. E sinto na própria aragem tuas mãos nos meus cabelos. Nesta rota de beleza guiada pela tua mão, podes ter a certeza, teu barco é meu coração. Tu podes ter a certeza, teu barco é meu coração. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que era quem me atendia quando eu telefonava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. E quando eu insistia e não desligava, era sempre a Maria que me mentia e me consolava. E perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que nunca sabia por onde ela andava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem servia quando me enganava. E quando eu lá ia e não encontrava, era sempre a Maria que me dizia que ela não tardava, que me jurava que ela voltaria. Quando eu ia buscá-la e a gente saía, era sempre a Maria que nos animava. Quando eu a convidava e ela não queria, era com a Maria que eu sempre dançava. E quando eu inventava uma melodia, era sempre a Maria que me aplaudia e ela não ligava. E eu ficava a cantar para a Maria no cinema no escuro. Quando eu a beijava, ela empalidecia, a Maria corava. Ela não me ligava e adormecia, e era com a Maria que eu conversava. E que eu ficava quase até ser dia. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. Até que outro dia ela me telefonou e eu disse Maria, e eu disse Maria, e eu disse Maria, vai dizer que eu não estou. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Os meus olhos que se perdem na cor das ondas do mar, os meus olhos que se perdem na cor das ondas do mar, são dois sonhos que se encontram, sonhos do meu olhar, são dois sonhos que se encontram nos sonhos do meu olhar, tua boca, rosa agreste, rosa negra dos caminhos, tua boca, rosa agreste, rosa negra dos caminhos, que de amor por mim se veste. Quando ficamos sozinhos, que de amor por mim se veste. Quando ficamos sozinhos, tua voz é primavera que me acorda neste outono. Tua voz é primavera que me acorda neste outono. Ai, meu amor, quem me dera nunca na vida ter sono. Ai, meu amor, quem me dera nunca na vida ter sono. Os meus olhos são apenas duas estrelas nos céus. Os meus olhos são apenas duas estrelas nos céus, que em madrugadas serenas rezam pelos olhos teus. Que em madrugadas serenas rezam pelos olhos teus. E já cá estamos depois de Raquel Tavares com este seu, com estas suas madrugadas serenas do álbum Bairro. Agora, Voltar um Dia, na voz de Paulo Filipe. Logo depois vamos chegar com o tema de 2010, o Lisboa Mora Aqui, a voz inconfundível de Pedro Montinho. Acabamos do álbum Desde o Berço com António Pinto Basto e o Fado do Ruzeiral. Clássicos, momentos para recordar no nosso Dia Lá ao Senhor Fado, aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos à música, daqui a pouco as despedidas desta emissão. Ainda dentro da rosa mais mais linda que mora no meu jardim. Julguei que era loucura, uma profunda aventura, amar na vida assim. Julguei que era loucura, uma profunda aventura, amar na vida assim. Recordo agora um momento que guardo no pensamento, em amor e nostalgia. Eu tenho ainda a esperança que não mata nem cansa de te ver voltar um dia. Eu tenho ainda a esperança que não mata nem cansa de te ver voltar um dia. Meu peito, arma paredes meias. Lisboa mora aqui, poema consumado. E seu rio perfeito pulsa nas minhas veias. Lisboa mora aqui, e as portas da cidade abrem-se à voz que eu sou, com a chave de uma rima. Lisboa mora aqui, e sente-se à vontade nos versos que lhe dou, que mais nos aproxima. Lisboa mora aqui, canta em desassossego, com lábios de cetim, da cor do coração. Lisboa mora aqui, na alma e aconchego. Lisboa mora em mim, ninguém diga que não. Aqui, na alma e aconchego. Lisboa mora em mim, ninguém diga que não. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. No tempo em que te amei. Flores lindas semeei num canto do meu jardim. E as sementes dolorosas fizeram-se lindas rosas que sorriam para mim. Já tudo o vento levou e do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar, a sina triste de amar, um dia de felicidade. E nos dias mais risonhos, vivem ali os meus sonhos, as rosas riem para mim. O teu rosto vive ainda dentro da rosa mais linda das rosas do meu jardim. Vive ali por todo o dia esse amor que me fugia no teu riso sem igual. Para o mundo e para a vida, na paisagem recolhida do meu lindo roceiral. Já tudo o vento levou e do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar, a sina triste de amar, um dia de felicidade. Estamos de volta, ouvintes. Depois destas três melodias, que músicas tão bonitas, não é? Roseiral, na voz de António Pinto Bastos. Que saudades de tantos fadistas que muitos deles já não estão connosco. António Pinto Bastos ainda está, mas sei lá, Fernando Maurício, Odete Mendes, creio que também já não é viva, sei lá, Lucília do Carmo, nomes que nós bem nos lembramos e que nos deixam hoje muitas saudades. Bom, foi uma música. António Pinto Bastos com Roseiral, antes Pedro Moutinho com Lisboa Mora Aqui, e antes ainda Voltar um Dia, do álbum Lençóis de Fado, do fadista Paulo Filipe. Para fechar o programa de hoje, Fernanda Bragança com o clássico Cheira Bem, Cheira a Lisboa, aqui em versão fado. Emanuel Soares com É Tão Bom Ser Pequenino. E, já que há pouco falei neles, não falei nada a propósito, estou a falar de Amália Rodrigues com Meia Noite e Uma Guitarra. É uma música muito bonita que nós vamos aqui conferir, da fadista Amália Rodrigues. O nosso Diga Lá ao Senhor Fado fica por aqui, mas amanhã está de volta para mais uma edição, aqui no canal 1 da Antena Web. Espero, como sempre, os seus pedidos para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com.